medida que se vai e volta, tanto pro amor quanto pra revolta. Existem coisas que não voltam e deixam marcas na vida, como a flecha lançada e a palavra desferida, que pode causar ferida se não for bem colocada, e causa um araquiri que dispensa a adaga. Deus me alivia as mágoas, o perdão constrói casas, passa pelas águas, devolve ao sonho suas asas e permite que voe, mas agora com sentido pra se estar e dar valor à liberdade que não se pode comprar, pagar ou fazer barganha. Sem Jesus a gente apanha, se estranha, e a tristeza faz raiz nas entranhas. Se acanha pra verdade que se torna uma façanha, de difícil acesso se rende a sobre suas manhas. De cá a gente acompanha e oferece alternativa, desprezada porque querem aproveitar mais dessa vida. E eu me pergunto, que vida é essa? Se esqueceram das promessas e abraçaram as conversas. Aí não, mano. Aí não. Yo. Ó Senhor, manifesta aqui o seu poder. Eles não conseguem ouvir, eles não conseguem ver. Se bem não sabem discernir, se ouvem não conseguem entender o que aqui vai acontecer. Ó Senhor, manifesta aqui o seu poder. Eles não conseguem ouvir, eles não conseguem ver. Se bem não sabem discernir, se ouvem não conseguem entender o que aqui vai acontecer. Se liga aí que o poder é sobrenatural e tal. Insanidade, além do natural, normal. Em lugar nenhum, você vai achar igual. Vai por mim, vem por mim, foi por ele que eu cheguei até aqui. Sim, você pode receber poder também, e uma porção dobrada daquilo que não é droga, mas deixa alucinado. Também não é bebida, mas deixa embriagado. Eu tô ligado que você também procura algo diferente. A vida já é curta, pra quem andar distante. Então, tente, invente, mano, seja inteligente. Seu nome é Jesus, deu vida nova a muita gente. Ele é o Senhor, guerreiro forte, com sua espada. Digno, fiel, nunca perdeu uma batalha. Abraça o humilde, algema o canalha. Não te desampara, não comete falha. Está posicionado, pronto pra manifestar poder na sua, mano, pode acreditar. Senhor, vem, manifesta. Vem, vem, manifesta. Jesus disse, porque o coração deste povo está endurecido. Ó Senhor, manifesta aqui o seu poder. Eles não conseguem ouvir, eles não conseguem ver. Se bem não sabem